A geração de 80 inicia a maneira de dar cartas já no panorama musical português. O exemplo desta semana, que bem sabem, tem a ver com Dama Beth, uma vez que já andamos aqui a destacá-lo desde a passada segunda-feira, é da década de 80, nasceu em 84, e curiosamente nasceu num país que fala também português, Moçambique, mas 2 anos depois é que vem para Portugal. Já aos 15 anos, gosta muito do rap, e é por esta onda que se move, com o hip-hop, mas já com os 10 anos ganha um concurso de poesia. Portanto, o falar cantado assim, e o escrever as letras não é nada de novo para si. Antes de mais, muito boa tarde, Elizabeth. Boa tarde. Elizabeth, de onde é que vem este gosto pela escrita e, posteriormente, pela música? Eu não sei ao certo. Eu sei que desde quando tinha, já na escola primária, gostava muito de escrever, e quando fui para o décimo e tinha 10 anos, tinha uma professora de português que gostava muito da minha poesia, então incentivava-me muito a escrever. Isso foi-se tornando um gosto e fui escrevendo ao longo da minha vida, dos 15, 16, 18, até hoje fui sempre escrevendo. Portanto, tem uma facilidade de escrita, normal? Sim. Tenho, mais para chegar para as rimas e para a escrita criativa. Nunca tive muito talento para aqueles textos mais escritivos, as poesia e textos criativos, sim. Nessa escrita, e vamos pegar aqui no exemplo já do Cala-te, considera-se uma música de intervenção, uma cantora de intervenção, à moda mais anos 2000? Considero que tem algumas músicas que talvez mais interventivas. O caso do Cala-te, penso que se calhar vai de encontro, se calhar um tema mais interventivo, que foi tal, para aquelas pessoas mais que não aceitam tão bem, que talvez sejam mais, como posso dizer, não? Mais retrógradas, mais convencionais. Sim, mais convencionais. Então o Cala-te foi para essas pessoas. É um velho do Restelo há bem mais recente. E o que diz que não aceitam tem a ver com o facto de ser uma dama, pegando até no nome que tão bem escolheu, que se movimenta num mundo quase exclusivamente masculino. Sim, e acho que é também por vir com uma, por se calhar vir com atitude. Se eu correspondesse ao que eles pensam de uma dama no hip hop, não é? Que é aquela rapariga que se calhar no rap canta, é mais para o R&B, que só fala de amor e de... Se eles cá não aparecesse com o Cala-te, eles cá entrariam todos em conformismo e diriam, ok, vê, uma rapariga no rap é isto. Mas como vi com o Cala-te, então, pronto, tinham que criticar, tinham que falar. Porque tu falas mais e já me cansas, yeah. É muito blá blá blá para os meus ouvidos, por isso cala-te, cala-te, cala-te, yeah. Ok, yeah. Yeah. Eu sou confusa e muita gente me acusa, mas escusa de falar de mim, abuso, mas abusa. Pois sei que abuso é uma recusa, pois custa admitir que a Beth abusa. Sabes que eu tenho rima, matematicamente, inteligentemente. Não acho surpreendente, estou-te a atrofiar, para que tanta garganta? Pipa fala e fala e não se cala. Só sabe criticar, inventar e criticar, já me cansa. Tanta gente banar a pança, sei que o pão não curte, entra um pouco de dança. Isto é muito atrofiado, para o perceber, mas é que fica o recado. Oh, e para a gente que falou, tome lá o meu flow. Cala a boca, tens mentalidade pouca, dicas de cabeça oca, inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá. Cala a boca, tens mentalidade pouca, dicas de cabeça oca, inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá. Questão, porque há tanto MC parecido, sem criatividade, mas parece um zumbido. Psss, já me cansam o ouvido, se encontrar uma tamanchas, garanto estarão perdidos. Pois tudo faz melhor e pop do GRS. Só sabem falar nas costas e fala à frente, MC, faz melhor. Estou a cagar para o que dizes, é só falar, falar, tu espera que concretizes. Tens isto e aquilo, conheces este e o outro, aquele outro e o outro e eu. Gravas no melhor estúdio, tens melhores beats, parabéns, ser feliz, mas chaval, não destiques. Pois dá-me a Beth isto, dá-me a Beth aquilo, dá-me a Beth. A pita não tem estilo, pois criticas e criticas, e no final o quê? Dá-me a Beth, participas no meu LP. Cala a boca, tens mentalidade pouca, diz. cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá, cala a boca. Tens mentalidade boca, dicas de cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá. Infames na ausência, tem paciência. Nas costas uma coisa, na cara é aparência. Mas o que tu tens é tudo cotovelo. Só sabes criticar, mas eu sou o teu modelo. Cala-te, cansa-me o que dizes. Cala-te, socos com velhices. Cala-te, não sabes o que dizes. Cala-te e cala-te, porque quando eu digo para calar, tu calas-te. Cansa-me o que dizes, por isso cala-te. Só disse porcaria, por isso cala-te. Cala-te e cala-te. Cala a boca, tens mentalidade boca. Dicas de cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá, cala a boca. Tens mentalidade boca, dicas de cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá, cala a boca. Tens mentalidade boca, dicas de cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá, cala a boca. Tens mentalidade boca, dicas de cabeça oca. Inveja e tanto, blá blá blá, blá blá blá. É uma pessoa que liga muito àquilo que os outros pensam de si? Não, até não, mas o hip-hop é um meio em que todos falam dos outros. Há sempre os comentários. E desde que comecei a fazer rap, desde os 15, caso 17, 18, comecei já a ouvir mais comentários, aos 20 ainda mais. Hoje ainda ouço mais, já aprendi a lidar com isso. Claro que de início, se calhar, fazia-me confusão e não gostava. Hoje aprendi a lidar com isso e pronto. Deixa-os falar bem ou mal, mas que falem. É o que interessa, não é? Deixa que falem, não é? Ora bem, pegando nesta maneira de encarar as coisas, o hip-hop, o rap, tu tens, é uma música que tem muito a ver com o cotidiano, não é? Como é que uma pessoa com quase prestes a fazer 24 anos, portanto, irá fazê-los, e diz que dá azar dar os parabéns antecipados, mas irá fazê-los no próximo dia 28, encara o mundo numa área, reside em Cascais neste momento? Não é? Sim, eu sempre fui do tipo de pessoa que eu dou-me com todas as pessoas, sejam pobres, ricas, sempre tive amigos, uns que vivem em baixos sociais, outros têm casa com piscina, outros são da classe média. Sempre me dei com todo tipo de género de pessoas e com isso fui aprendendo muito. E nunca fui uma pessoa a discriminar por ser rico ou por ser pobre ou por viver aqui ou por viver ali. E acho que isso também ensinou muito na vida. Pronto, se calhar ainda não sei muito sobre a vida, mas o que sei já dá para fazer rap. Ora bem, mas assim, para quem não possa ouvir e fazer contas e saber que tem neste momento 23 anos, pode ter a noção que caiu neste momento na música. Mas não, a Elizabeth teve sempre um cariz de intervenção, repetindo o que há pouco dizia, quando teve um primeiro grupo de música já aos 16 anos, não é? Que era as Black System, e depois resolve criar uma comunidade na internet que é as Hip Hop Ladies. Fala-nos um pouco desse seu trajeto. Sim, quando tinha 13, 14, eu, a minha irmã, a minha prima, mais duas amigas, resolvemos criar um grupo. Mas era na brincadeira, era mais porque não tínhamos grande coisa para fazer nas férias de verão. Então ensaiávamos música de outras bandas. Só que isso foi se tornando uma coisa mais séria, começamos a escrever as nossas próprias letras. E com o tempo começamos a dar os nossos primeiros concertos. Depois cada uma foi seguindo o seu trajeto. Aí fomos separando. Eu depois tive a necessidade de criar um portal, que era a Hip Hop Ladies, porque sentia que não havia muitas oportunidades, nunca convidavam para concertos, e então comecei a criar os meus próprios concertos através dessa comunidade. A comunidade da Hip Hop Ladies, primeiro .net, depois mais tarde ficou .org, tinha um fórum e tinha notícias apenas de hip hop feminino e outras artistas de hip hop feminino pediam a deixar as suas maquetes e também falava de big girls, DJs e organizando festas de forma a promover e para as pessoas saberem que há o hip-hop feminino. E só com o tempo também começaram a acusar que era um site feminista e comecei a ter já pouco apoio e as raparigas começaram a

mas costumo ver em férias, uma vez e outra. E pronto, foi uma pessoa que também aceitou as minhas ideias e o meu estilo de vida. Mas acho que isto também é o meu gosto pela música, talvez venha mais pelo meu irmão. Acho que é mais isso. Porque ele foi o primeiro em casa a tornar-se rapper. Quando eu tinha 15 ou 16, o meu irmão era 2 anos mais velho, ele já com 17, 18, com um amigo criou um grupo de rap. E eu que era um bocado imitadora, se ele tinha uma bicicleta, ou se tinha um skate, eu queria o skate e também queria a bicicleta. Então quando ele começou a rapar, eu também comecei a imitar. E ia mexer nas letras dele, ia mexer na aparelhagem dele. E acho que isso também acabou por impulsionar, pelo menos para eu seguir o caminho do rap e não outro estilo musical. Um irmão tolerante, estou a ver. Quer dizer... Deixar mexer? Não, se eu mexesse, por exemplo, na aparelhagem dele, tinha que deixar tudo igual. Ah, ok. Se eu for no mesmo sítio, tinha que tirar, por exemplo, a cassete que eu utilizei. Mas com o tempo ele também foi aceitando. E hoje em dia, como é que vem agora que começa a ter uma determinada projeção, pelo menos nacional? Sim, ainda não é... Ainda te reclama um bocadinho e diz, estás a ver, o resto da letra disse para te esforçar mais. Hoje ele acaba por tentar fazer com que eu tenha os pés assentes no chão. Uhum. Um espírito crítico positivo. Sim, porque eu sou um bocado muito sonhadora. Se faço, por exemplo, uma música, já estou a sonhar, sei lá, olha, pá, a música está boa, olha, sei lá, olha, se calhar pode ir para aqui ou para ali. E ele que ouve e diz, é pá, olha lá, não está assim tão boa. É sempre bom ter quem tenha um espírito crítico e acima de tudo com a facilidade de ser, mesmo sendo família, ter a distância suficiente para perceber onde é que a pode ajudar, não é? Ora, mas então, isto leva-nos a um período em que começa a participar em festivais, não é? E de repente, como é que associamos isto à ligação a uma major, à Universal, que aliás lançou no passado dia 7 de julho o seu primeiro álbum. Como é que surge uma ligação a uma editora? Foi você que a procurou ou foi encontrada quase por acaso? Eu comecei a participar nesses festivais, comecei a conhecer muitos músicos, conheci o Terra Cota, conheci a Sara Tavares, conheci o Melody. Uhum. E quando conheci o Melody, conheci um guitarrista, que é o guitarrista de Melody, o Luís, e ele gostou muito do meu projeto e falou-me que tinha um amigo, que tinha uma produtora, que era o Filipe Larsen, e que se eu gostava de mostrar o álbum a ele, o álbum na altura era uma maquete. Uma demo, sim. E eu disse sim, não tinha nada a perder, mostrei-lhe as maquetes. Ele perguntou-me se eu não gostava de gravar aquilo de novo, já num estúdio e com melhor qualidade se calhar ter um instrumental um bocado mais estruturado, e depois levámos a editoras grandes. E pronto, entramos em acordo e sim, fomos gravar 3 maquetes e depois fomos a Major e a Universal gostou do projeto e ficamos com a Universal. Lá estão eles a falar alto, espero que seja apenas um desacato. Estou no meu quarto, neste buraco, e rezo para que acabe de imediato. A gritaria, está tudo errado, como não percebem que não é acertado. As discussões, é tão escusado, quantas vezes te mostrei meu desagrado. Meu pai atira o prato, minha mãe grita, tão forte a gritaria, fica feia a briga. Tapo os ouvidos, rezo para que consiga não ouvir nem um pouco do que a casa me obriga. Peço ajuda, mas nem sei a quem. Meu irmão é mais pequeno e está a chorar também. Vou enfrentar, talvez faça bem. Vou embora, adeus pai e mãe. Vou-me embora desta casa, pois não foi isto que sempre quis. Levo a boneca e a esperança de encontrar a família feliz. Vou-me embora desta casa, não foi isto que desejei. Leva a boneca e a esperança, essa família encontrarei. Saltei pela janela, vivo no resto do chão. Disse que voltava logo, mas menti ao meu irmão. Tenho medo da noite, mas está seguro, pois trago a boneca que protege do escuro. O caminho é duro, mas sei que é em frente. Vou seguir aquela estrela que é mais reluzente. Vejo uma casa, algo me diz quem é aquela. Espreito pela janela e como é bela. Uma família toda reunida. Amei o pai, o filho e a casa é linda. Todos sorridentes, acho que encontrei. É mesmo esta família que sempre desejei. E um cãozinho de um lado para o outro. Vou bater à porta, para casa não volto. Mas carro é este que se está a aproximar. É o meu pai e vai matar. Para casa. Vou-me embora desta casa, pois não foi isto que sempre quis. Levo a boneca e a esperança de encontrar a família feliz. Vou-me embora desta casa, não foi isto que desejei. Levo a boneca e a esperança, essa família encontrarei. Janela e recomeçar. Pois eu sei onde está a família feliz, aquela que eu sempre quis. Pois eu sei onde está a família feliz, aquela que eu sempre quis. Pois eu sei onde está a família feliz, aquela que eu sempre quis. Pois eu sei onde está a família feliz. Então vou ser feliz. Vou-me embora desta casa, pois não foi isto que sempre quis. Levo a boneca e a esperança de encontrar a família feliz. Vou-me embora desta casa, não foi isto que desejei. Levo a boneca e a esperança, essa família encontrarei. E então, do que diz respeito, como é que se sentiu depois do trabalho em estúdio? Praticamente que se encontra feito com um estúdio, com um determinado tipo de produção, no caso da Adam Penson, não é? Como é que se sentiu nesse momento já? Pronto, percebeu que tinha chegado já, tinha ultrapassado determinado tipo de obstáculos, portanto, que muitos gostariam de ultrapassar? Sim, mas ao mesmo tempo não consegui, ao mesmo tempo não, quando comecei a gravar em estúdio... Eu gostei por um lado, porque que estava a dar continuidade, estava a gravar o meu primeiro álbum, mas por outro lado tinha que estar a alterar as músicas. Pois é, o ambiente de estúdio que não lhe agradou? Sim, porque ao mesmo tempo foi muitas pessoas a dar opinião. É. O técnico diz, é pá, aqui devias cantar assim, por outra pessoa que está no estúdio, é pá, assim, assim. E às tantas, estamos a ouvir muitas opiniões e é difícil de... Torna-se difícil discernir o que é importante naquela música. Sim, mas hoje, apesar disso, as músicas que gravei não me arrependo e acho que ficaram melhor, mas na altura tinha dúvidas se estavam a ficar melhor. Enfim, é o custo de começar, não é? Pois, é isso, é que estamos tão habituados a eu estava tão habituada à forma, minha forma de gravar em casa, tinha aqui um material do meu irmão, meu e do meu irmão, e... Pronto, gravava em casa, era o meu irmão que misturava e trabalhávamos sempre assim, eu fazia o instrumental, eu fazia a rima. Pronto, era uma coisa muito, muito nossa. E às tantas estou num estúdio em que pessoas que percebem que muito música, que dizem, pô, o piano está um bocado fora de tom, olha aqui isto, olha aqui a dicção. E às tantas até começa-se a tornar um processo cansativo. Uhum. Estar a repetir porque disse mal uma palavra. Quanto tempo demorou em estúdio a gravação deste De Igual para Igual? Uns 7 meses, se calhar. Embora com interrupções, naturalmente. Sim, com interrupções. E depois de gravar o álbum todo, a editora ia descobrindo músicas que eu tinha na internet que eu nem sequer tinha valorizado e nem tinha pensado em pôr no álbum. Pois é, pá, mas porquê é que não pões esta? Eu, ah, mas gostam. Achava estranho. É, pá, isto é muito boa, tem um grande potencial. E lá voltava eu para o estúdio. O Cala-te já era previsto estar logo de início, não? Estava. Uhum. E o Cala-te, de definição mesmo. Do Moura, exatamente. Já estavam. Ora bem, mas agora pegando, qual foi a sua reação no momento em que teve na mão a primeira cópia deste De Igual para Igual? Bem, por acaso foi num dia, muito, muito estranho, porque primeiro eu estava numa casa de umas amigas na Costa, e fomos ver o filme e fiquei lá a dormir, e no fim, quando estava-me a vir embora, ia abrir a porta e a porta estava trancada. E já não estava lá ninguém. Então eu fiquei trancada em casa e eu queria buscar o disco. Então fiquei à espera mais de uma hora e tal, até que uma amiga minha fosse lá abrir a porta. Ok, então fui para o Universal e quando cheguei ao Universal, afinal os discos ainda não tinham chegado, mas estavam quase a chegar, mas eu tinha que me ir embora, tinha uma reunião. E quando estou-me a ir embora, fico sem gasolina. Fico sem gasolina no meio da rua. E aí, por acaso, liga-me o Tiago, que é a AR no Universal. Então, olha, os discos acabaram de chegar. Isto uns 20 minutos depois. Eu estou aqui na AU Norte. Já estava na AU Norte. Fiquei sem gasolina. Ele, a sério, então eu vou aí. Foi lá, ajudou-me, fomos comprar gasolina. Tivemos gasolina. E aí, sim, ele depois deu-me o disco. Então, foi assim um dia... Era do tipo, tenho aqui um disco e um litro de gasolina. Agora, opto o que é que quer melhor. A minha reação foi bem. Acho que vou aproveitar e vou para casa. Hoje é melhor ir para casa e não sair mais. Fui para casa. E só quando cheguei a casa é que abri o disco e vi o disco e pronto. E pensei que pronto, a coisa mais positiva do dia foi esta. Acha que era isto que queria, pegando agora no disco? É assim que se revê? Sim, eu... Às vezes ainda tenho dúvidas, a gente fica a pensar, pá, se calhar não era mais fácil eu ter um emprego normal, não sei o quê. Mas pronto, foi o caminho que eu quis seguir. Explica-nos agora... lá essa do emprego normal. Não é que às vezes há aquelas fases em que não há muita... Porque agora, desde que acabei o curso, estou a dedicar-me mesmo à música, de gravar o álbum e estar só ali. Fazer música. Quando diz acabou o curso, formou-se na área de? Gestão de lazer e animação turística. Uhum. Portanto, e acabei o curso. Há uma afinidade aí à música, do lazer, portanto, sim, não estamos assim tão longe quanto isso. Sim, e a produção de eventos, que eu contei com o curso, foi mais para estar ligada à produção de eventos. Uhum. Só que, na realidade, não é bem assim. Quando acabei o curso, não há muito emprego na produção de eventos. Apesar de ter feito um estágio numa empresa de produção de eventos, não. Só queria um estagiário e depois... Pronto, enfim, mas é o panorama do emprego em Portugal, mas hoje em dia, não é só nessa área. Mas, portanto, diz que pretende dedicar-se à música. Ainda bem. Mas, o ainda bem pressupõe um determinado tipo de investimento, pressupõe logo à partida haver concertos, uma vez que hoje em dia com os discos já poucos ou quase nenhum ganham dinheiro com os direitos autorais, não é? Como é que estamos de espetáculos, então? Os espetáculos, já tenho alguns agendados para setembro. Dia 13 de setembro, tenho dia 12 na Amadora, dia 13 na Casa da Música, e depois, em princípio, vou ter um que ainda não está bem confirmado, nem me lembro bem do nome do sítio, também ainda não está bem confirmado. Pronto, e vão aparecendo algumas coisas, mas é esperar que apareçam mais. Que esperas? Não esperas ser amado para poderes amar. Não esperas o perfeito eito para apaixonar. Não esperas o último segundo para pedir perdão. Não diz só às paredes que te vai no coração. Não esperas que te digam o que tens que fazer. Não esperas ser chamado para querer aprender. Não esperas a separação para procurar a reconciliação. Não esperas o amanhã se puderes fazer hoje. Nem para enfrentar, olha que tudo foge. Não esperas para dizer quando foi embora. Nem mais um segundo, é melhor fazer agora. Não esperas ter um vício para tentar dizer basta. Nem por um acaso para saberes que a vida é vasta. Não esperas solidão para querer companhia. esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas, esperas? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? Tu? Tu? Tu? Espécie rico para ajudar o pobre, não espécie elogiado para acreditar ser nobre, nem espécie ter a doença para prevenir, não espécie por um sorriso para poder sorrir, não esperes que sejam sempre honestos, não espécie que acaba para dizer protestos, não espécie pelo outro para marcar posição, não espécie ser a vítima para conseguir dizer não, não espécie por um líder faz sozinho, não espécie que alguém se meta no teu caminho, não espécie amanhã pode ser tarde, nem espécie para procurar a verdade, não esperes por facilidades na vida, nem sempre haverá papel ao lado da saída, não esperes que te façam tudo tintim por tintim, e por fim, não esperes que sejam iguais a ti. Ei, o que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que é que esperas? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? Bem, é. O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? Tu? Yeah. Tu? Tu? Tu? Tu? Tu? O que esperas? Ei, o que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas, esperas tu? O que esperas, esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas tu? O que esperas tu? E tu também? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas, esperas? O que é que esperas tu? O que esperas tu? O que é que esperas tu? O que esperas tu? O que esperas, esperas, esperas, esperas, esperas, esperas, esperas? Agora bem, estamos a falar de alguém que tem 20 e poucos anos, que se está a estrear na música, que tem o seu primeiro disco, ou seja, tem um cartão de visita a dizer assim, este sou eu, e com a vantagem de dizer ainda assim, não gosta de mim, cala-te. É uma pessoa de temperamento forte. Sou, sou. Talvez sou um bocado teimosa e muito orgulhosa. Tem uma voz extremamente doce. Ainda que ao telefone, enfim, que a distância isso obriga, estamos a falar muito provavelmente de Cascais, não é? Eu tenho uma voz extremamente doce. Quando é que percebeu que essa voz daria para rapar? Eu fui sempre rapando, mas havia muitas pessoas que diziam, ai, tem voz muito fininha, não dá. E o meu irmão, epá, a tua voz é um bocado irritante. E havia sempre aqueles comentários. Ah, amigos, não há dúvida. E pronto, mas eu como era muito, sempre fui orgulhosa e a minha teimosia, sempre tive muita teimosia, então continuei. E depois ia provando que havia muitas MCs com a voz fina. E encontrando, e olha, essa também tem voz fininha. Ah, e temos vozes finas em Portugal, no jazz, por exemplo, a Maria João. Pronto, e fui insistindo até que as pessoas acabam também por aceitar, e quem não gosta, pronto, não gosta. Naturalmente, não podemos agradar a todos, não é? E também está a começar... E acho que isso também é um bocado de machismo. Uhum. Acha? Sim, foi uma conclusão que cheguei há pouco tempo, que as pessoas quererem uma voz grossa no rap... Eles preferem uma rapariga com voz grossa a rapar. Isso também é um bocado machismo, porque a maioria das raparigas tem voz fina e é natural que a voz de uma mulher seja mais fina. Isso não tem mais a ver com a descendência que vamos buscar, por exemplo, ao sol, não? Talvez, talvez. E se calhar os exemplos... Se calhar muitas das raparigas que venceram no rap, Diamis em França e Missy Elliott nos Estados Unidos... A maioria tem assim uma voz forte. Também deve ser por aí. Tem que estar tempo ao tempo, seguramente. Agora bem, no entanto, neste disco surgem já aqui participações, normalmente com os Terracota, de que já falou. Como é que surgem estas ligações para virem gravar este de igual para igual? Foram todas as pessoas que eu fui conhecendo em festivais, concertos que eu ia assistir e eu sou daquelas pessoas que quando gosto muito de um concerto tenho que ir falar. E tenho que ir falar com o artista e às vezes gostava e dizer, pá, gostei muito e vá lá e pronto, já ficava a falar meia hora. E depois, ah, e tu também cantas, eu dizia, canto. E pronto, e às vezes quando viam lá no público chamavam-me, por exemplo, Terracota. Conheci-os no Musi Danças e disse que cantava e eles disseram, ah, eu, olha, então daqui a nada vamos, quando começamos o concerto vamos te chamar para vires cantar. Depois chamaram-me e eu fui para o palco, dei um improviso e depois eles gostaram muito e depois começaram-me a convidar para outros concertos, depois para a Sound System que eles têm. Fomos tornando muito amigos e quando assinei com a Universal, disse-lhes, encontrei-me com um deles e disse, na rua, por acaso, e disse, olha, é o Júnior. Disse, olha, Júnior, já assinei, já tenho editora, e que lá é, então deixa-nos convidar. E pronto, e foi assim. Ficou a promessa. Ficou. Então depois telefonei e disse, quando já estava tudo certo em estúdio, combinei o dia que lhes dava mais jeito, e fomos gravar. Com o Melody foi a mesma coisa. Cantamos juntos num festival, ele tinha que ir embora, então pediu-me para eu trocar. Pelo seu primeiro, era a primeira, a seguir era ele, depois era a Sara Tavares. Ele tinha que ir embora, então pediu-me para ser segunda e eu ser o primeiro. E conhecemos assim. A partir daí comecei a ver em concertos, em festivais, semanas académicas. Ia-me encontrando com ele, íamos conversando. Já aquela conversa também de copos, quase. E depois quando assinei com o Universal e já estava a gravar o álbum, tinha o intestino e achei que a voz dele ficava bem. Falei com ele aceitou, quis ir lá gravar e foi lá gravar. Agora o Raptor, que é a única participação rap, podia optar por outros MCs que conheço, só que foi mais pela música. Eu achei que naquela música o flow dele ficava bem, e falei com ele que tenho na net, no MSN, e disse, epá, olha, acho que nessa música encaixas muito bem, não sei se queres vir gravar. Ele disse que sim. O caso da Marlene, na definição do amor. A Marlene canta comigo desde os 13, 14, fazia parte das Black System, continuou na Pop Ladies. Pronto, tinha convidado e senti que era ela naquele refrão e ela aceitou também. São 6 horas, acorda, cás lá vai. Mais um dia de trabalho e cansado sai, como sempre. E o que apenas quer sustentar 4 filhos e sua mulher. Lembra cás dos sonhos que tiveram um dia. Sucesso, riqueza e toda a família. Vivendo em paz e pura harmonia. Feliz, sem problemas, mas mero utopia. Mulher mata-se no trabalho, os filhos vivem pelas ruas, metendo-se em sarilhos. Chora, pensa em decisões que tomou no passado, foram ilusões. Tinha tudo para dar certo, queria ser doutor. E apaixonou-se e acabou em simples revisor. E guarda rancor, porque abandonei meus estudos. Porque é fui por dentro e tive logo a atitude. Mas Deus quis assim e tenho de aceitar. Sou apenas ser humano e nada posso mudar. Ou posso? Acho que não. Banal, um carteiro banal. Foi uma carta normal, de aparência banal. Na sua caixa e cansado, Carlos abre um envelope. Lê o que está lá dentro e de repente corre. Junta a mulher, diz nem queres saber. Tenho um irmão gêmeo, aqui está a dizer. Amanhã cá vem, será que isto é verdade? De fato assim o era e dia seguinte à tarde lá estava Pedro, a casa semelhante. Mas quando Pedro falou tudo ficou diferente. Doutor de profissão e acabou de casar. Não tem filhos, mas está a planear. Gosta de viajar e tem de conversar. Gosta de fotografias e também de pintar. E tudo isto deixou Carlos a pensar. Será que eu posso mudar? Este caminho, tanta as oportunidades, mas tracei este destino. Sempre me disseram que estudar é essencial, que casamento e filhos depois do social. Não tracei objetivos, vivo agora assim, escravo do trabalho, tenho pena enfim. Mas agora percebi que posso mudar, que na vida tenho o poder de comandar. Sempre disse aos meus filhos, temos de aceitar tudo aquilo que Deus quer e jamais clamar. Mas eles podem ser mais se acreditarem, que mandam nas suas vidas e aceitarem, que mandamos no destino, agora acredito. Há condicionalismo, mas nada é definitivo. Aceitar uma condição não é solução. Nascemos para ser marionetas? Não. Sim, eu vou lhe dizer qual é o tema que mais gosto do álbum, o que não é necessariamente aqueles que são mais sucesso. Gosto muito do Já. Já. Portanto, acho que a letra está fabulosa, está em termos de dicção, está muito ao meu gosto. Mas, enfim, cada um vai ouvir este de igual para igual, mas vai ser diferente para cada um de nós, não é? A maneira como o interpretam, como naturalmente será diferente para si, até que o gravou. É dos primeiros temas que fez, este Já, não? O Já, se calhar, por exemplo, há músicas, o Definição de Amor, a letra tem desde 2005, o Já deve ser de 2006, uhum. 2007, talvez. Representa aqui um estilo de pessoa que, falta-me agora o termo correto, mas é uma pessoa que não está satisfeita com o mundo, ou seja, procura melhor. Sim. Interpreto bem, ou seja, a pessoa que pretende que se aquilo que o passado não é bom, o que falta é um esforço para que as coisas corram melhor. Sim, sou um bocado assim tudo. Uso muito uma expressão que é a expressão azar. Que uma coisa não gosto e corto logo, é para azar, já não quero mais fazer isso, pronto, não me fales mais nisto. E sempre fui um bocado assim, não, uma coisa correu mal e se alguém me falar é para azar, esquece, já passou. Portanto, e também foi aprendi que há de ser assim, para não estar sempre a olhar para o passado e não estar a viver muito no passado, e porque também as coisas às vezes não correm muito bem e estivemos sempre presos a isso, então nunca vamos evoluir. O disco em si vive, o disco, se fala da parte de design, vive muito da sua imagem. Foi assim que quis, ou aqui há uma grande cota parte do trabalho da produtora e da editora? Eu, por um lado, eu gosto muito também de design. Eu próprio criava os sites de pop ladies e os meus sites, e também gostava muito de ter fotografias bonitas e também trabalhar as fotografias no Photoshop. E quando a editora disse que íamos trabalhar a imagem, não é? Não ia ser se calhar uma dama Beto com o cabelo no ar, com uma foto do dia-a-dia, não é? Então a editora, quando disse que íamos trabalhar, perguntou-me que tipo de fotos é que eu gostava de fazer, e para arranjar imagens de revistas ou tirar da internet de um estilo que eu gostasse. Pronto, eu depois com uma stylist, a Luciana Abreu, chama-se Luciana, não é Lucianário. Luciana, agora não lembro o último nome. Chegamos mais ou menos ao acordo da roupa, que ela ia arranjar a roupa para as fotos. Eu fui mostrando fotografias e revistas, imagens que eu gostava. E pronto, e depois no dia da ação fotográfica fui também experimentando roupas. Vestia um conjunto e se ficasse mal experimentava outro. E também foi assim um bocado de brincadeira. estávamos ali também para nos divertir na sessão. Uhum. E depois, quando já tinha as fotografias, aliás, eu tinha pedido para tirar fundo branco, porque eu já estava a pensar no design do Paulo Arraiano, que foi quem fez o grafismo do álbum. Uhum. E também fez o site, e eu pedi para tirar as fotos em fundo branco para depois ele conseguir trabalhar o fundo. Porque também acho que temos que criar, ter uma imagem forte, e isso também é importante na música, okay. Não? Sim, sim. Assim, a Elizabeth Oliveira é uma pessoa bonita, portanto, tem uma cara bastante bonita, e vive um bocado também disso, naturalmente, em termos de exposição no disco, e acho bem que o tenham feito. Neste momento, tendo em conta o disco como saiu, era isto que imaginava há uns anos atrás, quando começou? Não era. Eu quando, há uns anos atrás, eu apenas sonhava com lançar um disco numa editora independente. Sonhava com aquelas editoras de hip-hop, foot movie, uhum. Horizontal. Sonhava assim com uma coisa pequena. Tanto com o avançar do tempo e... Portanto, isto ultrapassou as suas expectativas? Sim. Ótimo, ótimo, quando assim é. Não estava mesmo à espera com uma major. Aliás, quando o Filipe, que foi o da produtora, que eu comecei a trabalhar com ele, quando ele disse que ia a major, e ele foi a várias, ele disse, esta reunião não correu muito bem. Eu também já estava assim um bocado negativa, de pensar, quem que vai querer? Mas pronto, e depois quando ele disse, olha, a Universal gostou, está interessada. Até eu assinar, estava à espera de qualquer coisa. Dissesse, já está. Ora bem, mas está bem entregue, está em boas mãos. Agora sim, o nome Dama Beth, Dama, muito bem, até para percebermos que é uma senhora. Foi a Elizabeth que escolheu? Sim, o Beth, eu... De Elizabeth, não é? Sim, vem de Elizabeth e deste miúda que me chamam de Beth. E depois o Dama. Eu comecei a pôr o Dama antes porque não queria nem Lady, nem o Miss, nem um nome estrangeiro. Queria uma coisa, um nome português, então pus à frente o atrás, aliás, o Dama. Já. Yeah. Já quis ser tanto, mas nunca consegui. E é por isso que eu não entendo esse já. Já quis ser tanto, mas nunca consegui. Já percorri caminhos em que me perdi. Já andei às voltas sem saber como voltar. Já tive momentos sem saber como contar. Já tive sonhos que nunca foram cumpridos. Já tive amigos que fingiram ser amigos. Já me disseram não quando mais precisei. Já me humilharam e acredita que chorei. Já tive momentos que pensei não ser nada. Já muitas vezes me senti decepcionada. Já parti corações e partiram o meu. Já me questionei e afinal quem sou eu? Já fui agredida por miúdas invejosas. Já aprendi que a vida não é um mar de rosas. Já fiz o mal a quem já me fez o bem. Já tive o ódio de quem me odiou também. Já desisti de um curso por me sentir perdida. Já tive a raiva por ter sido traída. Já tive quem me obrigou a levantar a cabeça. Mesmo já não tendo aqui agradeço na mesma. Já tive medo de amar e medo de perder. Tive medo de confiar e acabei por sofrer. Quis sair de Portugal e para outro lugar já. Aqui sou médica mas sem medo de pintar. Já escondi com um sorriso a minha tristeza. Desisti de sonhos devido à minha pobreza. Cometi tantos erros devido à minha teimosia. E já dei confiança a muita má companhia. Já tive o ódio de Deus por achá-lo tão injusto. Deixar quem eu gosto abandonar este mundo. Já vivi e desta minha vivência se conclui que já não sou o que um dia fui. Já não vou andar mais para esse passado. Já não quero mais ficar nesse estado. Já vou procurar uma nova estrada. Porque o que passou são águas passadas. Já não vou andar mais para esse passado. Já não quero mais ficar nesse estado. Já não quero mais. Já aprendi com os meus erros e agora cresci. Já me apercebi do tanto que perdi. Já aprendi que os erros não podem ser apagados. E já aprendi que erros podem ser ultrapassados. Por isso vivo acreditando no futuro melhor. Amanhã quando acordar será melhor o sabor. Porque a vida são dois dias e eu tenho que viver. Tristeza fica de lado porque assim tem de ser. Só há um caminho, construir a minha história. Por isso sigo em frente, recalco. cada má memória tem que viver o presente. Esquecer o passado para construir o futuro mais acertado. Já não vou andar mais por esse passado. Já não quero mais ficar nesse estado. Já vou procurar uma nova estrada, porque o que passou são águas passadas. Já não vou andar mais por esse passado. Já não quero mais ficar nesse estado. Já, yeah, não quero. Agora sim, nós vimos, temos acesso às suas, àquilo que são as suas influências, não é? Está disponível. Neste momento tem um blog também associado ao seu site, que aliás, quem quiser pode, no nosso site radioboanova.com, tem acesso de facto ao link, para, quer para o blog, quer para o site. O blog esse, no momento em que gravamos, está um bocadinho desatualizado. É. Falta tempo. Sim, e também, eu por enquanto, o blog deixei a letra de definição no meu. Exatamente. Porque estavam sempre a pedir a letra e então deixei lá a letra para as pessoas também comentarem. E pronto, e as próximas coisas que vou pôr no blog já vão ser conteúdos de vídeo. Vão ser vídeos. E pronto, também, se calhar nem muito falta de tempo, mas sinto que não. Que só vou utilizar quando tiver esses vídeos e quando achar que tenho um vídeo interessante para pôr. E pronto, também quando começar a entrar no ritmo de gravar, da gravação, de entrar no ritmo de todas as semanas, cá poder pôr um vídeo novo, dois em duas semanas. E por enquanto não tenho isso e acho que já tive a experiência, pelo menos no blog do MySpace, que ia sempre escrevendo coisas novas e às tantas as pessoas não... Não comentavam? Sim, já não comentavam muito. Bem, mas no caso aqui, que aliás... não só comentam, como já se dão ao trabalho de colocar aqui letras delas. Sim, eu acho isso giro. Aliás, foi por isso que eu pus, porque eu já tinha tentado fazer isso no i5, mas o i5 tem que ser algo que eu tenho que atualizar mais rapidamente. Todas as semanas cá tenho que pôr qualquer coisa nova. Muito bem, aliás, tem que pertencer ao nosso i5. Pois é, tem. Portanto, que neste momento tem que consultar o nosso site, que é radioboanova.com, e a partir daí aceder ao nosso Wi-Fi. Portanto, vai pertencer também ao nosso clube de i5istas, digamos assim. Sim, então vou ter que ir para adicionar. Ah, com certeza. Então, no i5, por exemplo, temos de estar sempre para atualizar. Uhum. Nem que seja aquela frase que temos, o estado. Pelo menos o estado, e isso leva as pessoas a comentarem todas. Estar sempre também a comentar e o que eu escrevia no diário do i5, as pessoas não comentavam muito. Uhum. E até fiquei espantada quando abri esse blog, as pessoas estarem a comentar tanto. Bem, enfim, mas está associado a um excelente site, muito bem construído, muito simples, muito intuitivo, mas que permite, acima de tudo, percebermos quem é a Dama Bete. Agora, neste momento, assim, nós vamos fazer um desafio para terminarmos esta conversa. Imagina que é convidada para um festival. Que bandas gostariam que estivessem consigo nessa noite? Quer internacionais, quer nacionais? Gostava de Erika Badu. Uhum. Erika Badu. Lauryn Hill. Missy Elliott. Também podia ter, por exemplo, os The Roots. Podia ter também Alpha Blondie, que gosto muito e já dava assim uma outra onda ao festival. E depois teria assim uma parte mais eletrónica com Rock Sop, Telepop Music, seria assim. Vou-lhe aqui fazer um desafio. Imagina que os autores de um disco extremamente galardoado internacionalmente, falamos dos Micro Audio Waves, que são portugueses, portanto são da banda de Flack. Imagino que o Flack faz mais um tema e entende que precisava de uma voz diferente para... Gostaria de ser convidada? Gostaria. Aliás, eu gosto muito de desafios e gosto muito também de estar em casa,